Albert at Texas. Via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 013, um bom voo. Doutor, você vê parte Índia, parte Índia, ponto de espera, na 10, chama 118, na 10. O 1963, autorizado em grupo Tibet, será revocado até através do portão 8, onde iniciará o acionamento. Reporte pronto para o táxi. Autorizado por Tibet, você pode ir através do 8, onde vai acionar o 1963. Autorizado por atendimento na porta nacional, Azuli 775. Isso, atendimento, Tibet 775. Bom dia, após a rolagem de barbosa, autorizado a olhar, manter o pistão a zero. Ativa a barbosa ali, mantém, tá? Para o teste, guarde para o push, gol 1093. Olá. 2090, decolada às 36, chame o controle, 120, decimal 8. 208, controle, bom dia, está 3890. Contato radar, saída PUCA, nível 330. Sessão 330, 3890. Rolagem, pistão 10, vento 0, 40 graus, 2 nós. Livre da colagem, tá? 3153. 2775, 3895. 2875. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 4201, no bom dia, uma termosfera. Salvador, Azul 2775, estabilizado agora. Azul 2775, ajuste no 013, abaixo pista livre. 713. Salvador, bom dia, até 3153, saída da Elco, cruzamento 500. 3153, contato radar na decolagem, saída da El, 3060, Vandoleiro. 360, Vandoleiro, até 3153. Azul 4958, contato radar estabelecido, um minuto após a posição coral, para interceptar a chegada Mário Vena 3 de Mário, 30050, quando ele der. Recife 1-3325, Xanemia 2 ou 9. Recife 1-3325, Xanemia 2 ou 9, grato, boa. Alfredo 229, desce para 2010, autorizado LS e reporta nacional. 2000, autorizado LS e reporta nacional, para 2229. A gente levou redução para 1.709 nós, informa o tráfego 1 hora 7 milhas com 100 nós de ground speed, o ATR 72. Passar 1865, número 2, o setor aguarde para o puxa. Avança, puxa. Negativo devido à TR já uma milha de distância. Passarei 2229, passando no sim da baixada, checando. Fecha, pelo 2895. 2895, valeu. Entra 2890, chama Centro Recife em 1-2685. 2685, são 3890. Venha vento 030 graus, 2 nós. Autorizado pouso, pistão na zero. Autorizado pouso 10, pista para 322 a 9. Volvo 963 para o tráfego. Está com 184 a bordo, altera minha transfina, 3 horas e 40 para o tráfego. Voo 963, taxa autorizada via Tati, Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1093, irmão voo. Tati, Índia, ponto de espera, 289, bom dia, voo 963. Voo 1093, após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado início do pushback na ponte 7. Voo 1093, qual era o tarde? Simultânea com a companhia número 7. Afirma, voo 965. Autorizado simultâneo, acionamento através do portão 08, transportador táxi. Simultâneo, através do 08, chama táxi 965. Bom dia, voz da rolagem da Embraer, autorizado Olhério, motor está no zero. Ali mantendo zero, voo 963. 53, Recife, 133, decimal 25. 325, é 4958, desce para 2003, autorizado LS, reporta na frente. 2000, autorizado LS, azul, passado, ponte. Azul 4201, decolado 47, controle 120, decimal 8, 208, obrigado. Sou de Salvador, bom dia, Azul 4201. Salvador, Azul 4201. Azul 4201, contato radar na decolagem, saída da El, submontanha 320, voando Leda. 320, autorizado para de Leda. Afirmo. 4201. 9981, bom dia. Aguarda a cópia. 250, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. 9 a 0. Contato radar, saiu da EL, autorizado nível 360. 360, nada EL, autoriza, girar direto da EL, vai fazer? Saiu 2000, autorizado. 2000, da EL. Trão 9981, pronto, cópia? Autorizado São Luís, nível 360. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, Cógivo, Nenim, via upper do 20. Transponder 5510, controle 120, decimal 8. Solo Salvador Azul, alta em antigo, solicitando ingresso na parte principal. Federal 9981, rodizamento correto. Peço por gentileza que segue o comento rádio para, sei lá, para pushback e acionamento. Afirmo. Alfa que gosta autorizado em ingresso, parte principal, ponto 8, reporte parqueado. Alfa Yankee Gosciente. Estabilizar o localizador azul 4950. Lorena 20, decimal 8. 208, obrigado. 95, azul 4950. Controle de gol 093. 093, contato radar, saiu da árvore, submontanha 360. 360, árvore. Lorena 963, voo Leda. Voo Leda, 93. Salvador, bom dia, azul 4958, final 7 milhas. Azul 4958, bom dia, continua aproximação, white pista livre, ajuste no 013. Guardando, 1013, azul 4958. Boa noite, 65, autorizando a decolagem, pista 10, vento variável, 3 nós. Livre decolagem, 865. 4958, autorizado pouso pista 190, vento variável, com 3 nós. Gente, pouso autorizado, pista 10, azul 4958. 265, decolada 54, controle na 20, destino 81. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1865, decola, passa 1200. Gol 865, contato radar na decolagem, se mantendo no 360. 360, Gol 1865. Azul 4201, chama Recife em 133, decimal 25. 3325, azul 4201. Pode voar Elefa, tá presente? Negativo, Elefa, voando. Irmão, pode autorizado voar Elefa, tá presente? Negativo, autorizado Arbor. Autorizado Arbor, Gol 1865. Gol 1963, insiste em 133-25. 133-25, Roger, Norman. Elefa, Gol 9093. Quatro, nove, cinco, oito, sala 56, direito, um, dois, um, decimal, né? Quebrando, dois, um, dois, um, um, azul, 4958. Uma, zero, nove, três, autorizado Elefa. Direto Elefa, Gol 9093. Bom dia, azul, 4958. Azul 4958, vou enviar táxi via Alfa Kilo 43 e retorno sinalizador. Alfa Kilo 43, azul 4958. Um 093, justiça, 133, correção, 128, decimal 8. 228, 93, obrigado. 1865, chama Recife em 128, decimal 8. 288, bom dia. Alfa e Yankee Golf, confirme a posição. autorizando este táxi, 019981. Gente, estacionamento, 019970. Informo que há um ruído bem forte na transmissão. Alfa Juliette, meu bom dia, prossiga. Alfa Juliette, Romeu, confirma o horário da EBT? Confirma o horário da EBT, Papai Romeu, Alfa Juliette, Romeu? Sim, vou entrar em contato com a Sala Guedes, peço que aguarde. Ciência. Siga. Bom dia. Autorização de remoto aqui da remota 14 para a ponte número 9, Mike principal. Confirmando, é o Mike Zulu Juliette? Positivo, Mike Zulu Juliette. Autorizado o início do reboque, reporte marcado, reposição 1-4. Estou aqui na 1-4 para a ponte número 9. Reporte ao término. Bom dia, eu passarei 2223, ciência da ponte para a conquista, nível 160. 2223, para a árvore, leva a guarda-cópia. Juliette Romeu ao solo. Tem algum seu plano de voo? Fala Yes, já irá retransmitir? Peço que por gentileza mantenha isso, quando eu tenho que estiver no sistema, eu chamo para a cópia. Vitória da 2223, cópia. Siga. Autorizada a vitória da conquista, nível 180. Escola da pista 10, curva direita, subida árvore, elefa. Após elefa, voa pló, após direto, vitória da conquista. Transponder 5553, controle 120, decima 8. Autorizada 180 para a conquista, decola 10, curva direita, árvore, elefa, após o pló, vitória da conquista direto. Passo na 5553-1208, controle, passarei 2223 ao Madrid. 2223, correto, repartição para o pushback e acionamento. Esperar para o push só. 1759, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El Leda Mótida. Via Pesuma 1-0, Tabaté. Transponder 5537, controle 120, decimal 8. 759, conteúdo que está autorizando nível 360 para Guarulhos, com cópula de voo, Pesuma 10 até Tabaté. Decola da 1-0, na Dael Leda Morte, voo transponder 5537, o controle de saída em 120, decimal 8. 9981, autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1-1-1, decimal 95, ajuste 1-0-1-4, meu louco. Romeu, autorizado Sierra November Mike Lima, via Golf 677, DCT, após vendo onde modifica, plano Yankee, nível 090, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Kong, aciona 5550, controle 120, decimal 8. Alfa Juliette Romeu, cotejamento correto na ADI, confirme pra ver. Para o acionamento em táxi, chama a torre 118 decimal 95, Alfa Juliette Romeu, bom voo. Juliette Romeu, bom dia, autorizando acionamento, reposta táxi. Geral 9981, bom dia, autorizado LR, decolar pistão na 0, VFK1. Até Mike, o nosso bom dia pra você. Leve o meu alfa, leva o código 0122, mantenha-se em condições de usar os 500 pés, escuta o controle, registro 1014. Juliette, homem autorizado, táxi, repórter na taxiway, Oscar, ajuste na 014. Federal 9981, decolado 1-9, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Controle, bom dia, Federal 9981. 9981, bom dia, contato radar na decolagem, saída Momo, SUS, mantenha 360. 360 na mão, pode levar a mão da presente? Obrigado. Juliette, Romeu autorizado, ingresso, reporte olhado e pronto, a fila na 7. Alfa Juliette, Romeu autorizado, decolagem, pista 1 na 7, vento 0,10 graus, 2 nós. Alfa Juliette Romeu, decolada 222, controle 120, decimal 8. Alfa Juliette Romeu, muito bom dia. Meu Alfa Juliette Romeu. Retorno Alfa Juliette Romeu, contato radar, saída Conde, submontanha 090, sem instrução. Alfa Juliette Romeu. Cadê de gelado, mais um meu alfa pro lado, rotatória. Vai com o meu alfa, sim, eu tento com o campo. Maravilhoso, apanhimado, mais um meu alfa. Controle, recebe o sinal 998, na qual é cheque rádio? Afirma. Como recebe o sinal? 595-9981. Alfa Juliette Romeu, vou direto Conde. Direto Conde, Alfa Juliette Romeu. Para pouso, Mike Romeu Alfa. Não, copiou Alfa. Mike Romeu Alfa, reporta no sinal para pouso. Sinal, para pouso, reportará Mike Romeu Alfa. Azul 9981, chama centro de Recife em 126.85, alternando em 125.45. A 9981, controle? Ações, pode. Centro de Recife em 126.85, alterna em 125.45. 2685-2545. Logo 2, o senhor identificação chegada na área e disse mantenha 070. Boa chegada na área, 070. 050, gol no 092. Alfa, de pouso, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, frequência livre de zero, com licença. Lembra, grato, bom dia. Bom dia, Azul 4234, Recife 350, licença da Fox. Azul 4234, bom dia, autorizado Recife, nível 350. Decola da pista 10, curva esquerda, vira Pucajão, Moracaju, via Pergulo 17. Transponder 5547, controle 120, decima 8. Afirmativo, pode apenas confirmar a saída Pucajão. Após Moracaju. Afirmativo 4234 Azul, Recife 350, decola de 90 com curva esquerda, Recife, Fuca, Jambo e Aracaju, intercepta no informe de Luna 7, aciona 5547, transponde a 208.2. Azul 4234, acionamento correto, reporte pronto, para o puxador, acionamento. Reportará Azul 4234. Confira a posição para 2234. Correção é o 8. Direto. Para o táxi, passarei 2223, 64 a bordo, Salvador, 6:22. Passarei 2223, caixa autorizada via Fátima Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 04, Monvô. Fátima Índia, ponto de espera, Dalo Bom dia, Fábio, Vitória da Conquista. O 2723, centro da Fox, Vitória da Conquista, 160. Autorizado, Vitória da Conquista, 160. Decola da 10, curva direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa por, após direto. Transponder 5544, controle 120, decima 8. Direita, saída Arbor, previsão a left. Voa direto On Plus, direto Vitória, 8544, transforma na 208, para 2023. 203, correto, repartição, todo puxa para questionamento. Uno 649, Tank, Espaço Norte, autorização, Porto Seguro, bom dia. Bom, Uno 649, bom dia. Prepare inicialmente da Eoleda Porto Seguro, acorrendo a cópia. Da Eoleda Seguro, 649.